aqui no Brasil, que as pessoas não respeitam a lei, as leis, é isso aí mesmo. Qual vai ser a punição para um candidato desse? Não existe nada na legislação eleitoral que possa condená-los a qualquer coisa. A única condenação deles realmente é uma análise mais crítica, é uma análise mais crítica do próprio eleitor. Agora, interessante que nós vimos imagens da polícia, inclusive demos matéria hoje, a manchete do Jornal Estado, que a polícia vai reforçar a fiscalização no centro histórico para coibir a aglomeração no centro histórico. Olha, eu ia aplaudir de pé se a polícia fosse num evento de um candidato, que inclusive, por acaso, é do grupo também né, É, do do grupo governador, governista. e fosse enquadrar o pessoal lá porque estava aglomerando. Gente, eu ia aplaudir de pé. E Aí o eu pior, ia... Cabalau, que não é nem função da polícia, né? Diga-se de passagem. Ô, Carla, acaba hoje o prazo para os partidos de todo o Brasil realizarem as convenções que vão definir as coligações e escolher os candidatos a prefeito e vereador nas eleições municipais. Duas convenções fecham o calendário das reuniões partidárias hoje, aqui em São Luís. A lista de candidatos, então, cresceu aos 46 do segundo tempo, né? E isso, Gleidson, e por mais que se diga que já vinha sendo planejado, é muito complicado acreditar assim. A gente está falando do apóstolo Silvio Antônio, que vai disputar pelo PRTB, que é o presidente, que é o partido do vice-presidente da República, o Hamilton Mourão. Aos 46, já nos acréscimos, né? Depois que levantou lá a placa, ele marca uma convenção para hoje, às 16 horas, no Hotel Abbeville. Eu conversei com ele mais cedo, ele me garantiu que em abril ele foi convidado pelo PRTB para se filiar. Ele era filiado ao PSL, deixou o PSL depois que Jair Bolsonaro deixou o PSL também, e também chateado pela filiação de Tadeu Palácio. À época, fez algumas críticas internas a respeito dessa filiação. Então, em abril, ele disse que não houve essa divulgação, esses comentários, essa propaganda da pré-candidatura dele, porque ele estava respeitando o período de isolamento, a questão da pandemia. O fato é que estamos aí, depois que passou esse período mais crítico da pandemia, os pré-candidatos estão na rua aí desde maio, gente, né? Que eles voltaram aos poucos. Quando começaram a reabrir as atividades, os pré-candidatos foram reaparecendo aí, mas ele nunca apareceu. Há 10 dias ele me disse que esteve em Brasília com o vice-presidente e que lá ele comentou a respeito da sua candidatura para prefeito de São Luís, recebeu o apoio. Aí, opinião minha, pelo que eu ouvi, me parece mais que foi fechado há 10 dias essa candidatura. Tá? Então ele vai ser confirmado hoje. PRTB é um partido pequeno, ele quase não deve ter tempo de televisão aí, mas vamos acompanhar. É mais um candidato, aí serão 12 candidatos, deixando a eleição de 2020 com o maior número de candidatos da história. Então, o que se esperava para hoje apenas a última convenção Que era do do Carlos ex-juiz Carlos Madeira, Madeira, do do Solidariedade. Solidariedade. Então, hoje, último dia do prazo, mais uma última convenção aí, finalizando o calendário das convenções eleitorais. Isso, o apóstolo Silvio Antônio, ele me disse que ele vem, a candidatura dele vem, para ocupar um espaço que não estava ocupado, que é da direita. Segundo ele, a candidatura dele não é do Mourão, do partido do Mourão somente, é uma candidatura da direita. Ele falou que tem os candidatos da esquerda, ligados aí Flávio Dino, tem os candidatos de centro, aí ele citou o Braide, citou o Adriano Sarney, e disse que ele vem ocupar esse espaço, um espaço de 220 mil votos em 2018, que Jair Bolsonaro teve aqui na capital, e ele disse que é esse espaço aí que ele vai buscar. O apóstolo, ele foi candidato a deputado federal em 2018, recebeu 24 mil votos, ficou ali como suplente. Em São Luís, somente, ele recebeu 10 mil votos. Parece pouco, mas para um partido como o PSL, que na época era um partido pequeno, ele acabou tendo sim uma votação expressiva. Ok, Carla, obrigado. Tá bom, gente. Uma boa tarde para vocês e uma boa quarta-feira. Valeu, Carla, Valeu, obrigado. Carlinha. Um João abraço. Marcos João já Marcos na na área. área. João Marcos na área. Hoje o João Marcos vai falar de rock. É O nóis. urso do Fala aí, cabelo. galera. Vamos tocar o terror. O urso do Mas cabelo duro já no bom chegou. sentido, né? Rock and roll todo aqui no bom sentido. Hoje eu vou tirar a máscara do Do quê? urso e do sem nome Do também. sem nome. O sem nome hoje vai ter nome.

once I had a little girl. Sometimes I think about her, but you know she's not really there. Coisa maravilhosa, uma ótima tarde pra você. Tudo bem, tudo ok, tudo certo, tudo maravilhoso. Estamos chegando com mais um Linha do Tempo. E hoje, olha, matando saudade aqui, viu? Rock and Roll da melhor. Esse som é Grand Funk Railroad, como é que é, meu querido? É isso aí mesmo. É isso aí, né? É isso aí que você falou aí. Então tá certo. Bom, tá aí, Heartbreaker. Tremendo clássico da nossa música. Olha, até pra falar do rock eu tenho clássico, né? Tem que pesar, dar um, né, cara? Dá um tem grave, que pesar, dá um grave. Agora vocês estão ouvindo essas vozes aqui. Pra você que tá assistindo a gente, eles estão de máscara. Eu insisto em não querer aparecer completamente. Ou mais do que hoje, João. Mas até o final do programa eu vou tentar, né, tirar essas máscaras. E a camiseta, só tira a máscara se eu puder tirar a camisa. Tá? Aí não, então fica de máscara. Ah, fica de máscara. Ganhamos, é nome. É nóis. Bom, antes de mais nada, uma ótima tarde, meus queridos. Sem nome, tudo bem, querido? Tudo certo, tudo ótimo. Que honra estar aqui, fazer parte dessa Linha do Tempo. Beleza, Linha do Tempo hoje falando de rock and roll. Vamos desde os primórdios, quando começou a rádio, com o programa... Bom, agora temos aqui um já mais de idade que ele pode, sim, lembrar a gente. Com certeza, né? Essa memória dele é meu boa. Meu querido, Urso do Cabelo Duro. Olá, boa tarde. Boa tudo tarde, bem, João? Tudo bem, querido? Uma honra, como sem nome, falar sem nome por enquanto, né? É, sem nome. Sem nome, tá, acabou de dizer. É eu que vivi praticamente, eu tenho praticamente a idade da rádio. Uhum. Né? Então eu vivi o. Pequenininho já curtia. Já curti na Mirante FM. A Mirante foi uma influência grande pra você nesse sentido. Ainda é até hoje, cara. Eu digo assim, a gente hoje, falando de dentro da rádio, consegue ainda influenciar e dar gosto de ouvir rádio, né, cara? A Mirante consegue te proporcionar isso, tanto no dia a dia, quanto nos programas especiais que foram criados lá atrás e que praticamente... As grandes rádios do Brasil inteiro copiam o modelo que foi criado pela Mirante FM com o Celso lá em 1981. E um. Pois é, a Linha do Tempo de hoje fala sobre a história do rock na Mirante FM. Nesse primeiro bloco, nós iremos contar aí a trajetória dos programas de rock nesses 39 anos de Mirante FM. E nos blocos seguintes aí a gente vai bater um papo sobre o Na Mira do Rock, né, com participação aí do Urso do Cabelo Duro e sem nome, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Bom, os convidados especiais de hoje, nós já nos apresentamos. O rock está na Mirante desde a criação da rádio. Tudo começa em 1981 com o programa Som Progressivo. Esse aí, Som Progressivo. Né, que em 1982 muda de nome para Rock Espetacular, apresentado aí, produzido por Celso Borges e Carlos Finney, né, que depois se tornou o nosso querido Finney Hendrix. Né, que adora. Ele tocava guitarra, inclusive, ele fala. Toca. Né, toca de guitarra, um grande músico. Bom, Rock Espetacular era voltado para a essência mais pesada do rock. Tocava heavy metal, thrash metal e hard rock. E o Rock Espetacular foi ao ar em 1984. E o Finney Hendrix relembrou esses bons tempos de Rock Espetacular. E a gente logo de cara já vai aqui, deixa eu colocar aqui isso aqui direitinho, muito bem. O Finney já vai dar o seu depoimento agora, a gente vai escutar com todo carinho, não é não? Com certeza. Obrigado, sem nome, obrigado, Urso do Cabelo Duro. Tamo junto. Então tá bom, vamos lá. Carlos Finney! E aí pra você, Almirante, o que significa, Finney Hendrix? Vamos lá, Finney. Olá, galera do Bom Rock and Roll! Que legal! 39 anos, Rádio Mirante, sempre fazendo a festa, né? Que rádio sensacional! Que rádio que continua tocando os corações e emocionando uma geração muito top, né? Mesmo agora, em tempos de internet, a Rádio Mirante sempre continua aí com a sua liderança, grandes profissionais aí ajudando nesse crescimento, Evandro, Jomar, Rubinho e outros. E eu quero dizer que foi maravilhoso ter feito parte desta emissora. Nós estivemos lá no início, nos anos 80, apresentando o programa Rock Espetacular. Eu sou o Finney Hendrix, estive participando desta emissora dos anos 80 e hoje eu estou aqui até hoje em Bacabal. Tá? Já tenho família, duas filhas, dois netos e tudo. E nos anos 80, o programa Rock Espetacular, ele entrou depois do Som Progressivo. No início, o Celso Borges apresentava o Som Progressivo, mas houve uma necessidade grande de colocarmos na programação bandas como AC/DC, Megadeth, Metallica, Uriah Heep, Iron Maiden, e não dava para tocar no Som Progressivo. Então houve a mudança de nome para Rock Espetacular. E Celso não podia mais estar conosco apresentando, e eu fiquei segurando a peteca do programa Rock Espetacular com Finney Hendrix, de 5 às 7 na Rádio Mirante. Foi um momento sensacional. Celso Borges foi uma peça fundamental para que nós estivéssemos trabalhando em rádio. Ele nos ajudou muito, Fernando Sarney, toda a equipe. E a Rádio Mirante foi uma das pioneiras a apresentar programas de rock. Tá? Porque a Rádio Mirante sempre se preocupou com todas as formas ecléticas musicais, e reggae, rock, MPB. A Mirante sempre esteve preocupada em alcançar todas as pessoas, todos os gostos musicais. E até hoje eu me sinto lisonjeado de ter participado dessa emissora. Hoje, 39 anos, de muita emoção no ar, de muito sucesso. Curto a Mirante, tenho ela no Instagram, sigo aí a galera, a programação, e muito feliz da vida de poder comemorar aí esses 39 anos de sucesso, né? Graças a Deus. Obrigado, galera, obrigado Celso, obrigado Fernando, obrigado Fernando Sarney, obrigado toda a galera aí que nos ajudou a filmar, uma turma de pessoas, de grandes profissionais. Alguns já não estão mais conosco, né? Já partiram, estão lá no céu. Mas os que estão aí estão levando à frente aí essa rádio sensacional que é a Rádio Mirante FM. Muito obrigado. Tchau, galera. Valeu, meu querido Finney Hendrix, se arrebentando geral. Muito obrigado aí por esse depoimento maravilhoso. E agora a gente volta já falando mais um pouquinho. Vamos curtir aí as garimpadas do grande Dojinho. Dojinho que é o maior garimpador que eu já vi na minha vida, viu? Já selecionei umas pepitas ali pros clássicos do ano. Impressionante, né? Impressionante ali. Ele consegue resgatar vinhetas, aberturas, passagens de programas impressionantes, viu? E a gente vai curtir aí Rock Espetacular by Finney e Iron Maiden. Se liga! Rock Espetacular, com a apresentação de Finney Hendrix, aqui na sua Mirante Espetacular. Aldo Nova, Fantasy. The Trooper, rebentando geral aqui na Mirante FM, tremendo som, isso aí tocou demais. Clássico, né? Clássico, essa daí, tinha outros clássicos também, mas aí é 7 minutos de música, nem no navio do rock a gente toca. Só um pedido. Fala nisso, você que é mais antigo um pouquinho que o meu querido. Quase nada. Sem nome, né? Quase nada. Algumas semanas só. Mas você viveu isso muito bem, já com 8, 9 anos de idade, você já era roqueirão já? Cara, assim, cabelo duro. Eu acredito que é informação dos meus pais, né? Gostavam de música boa e tal. E eu peguei assim, o boom do rock dos anos 80 no Brasil. Então essas bandas, Iron Maiden, AC/DC, Metallica, elas foram chegando pra mim como algo novo, aquele precioso, né? Descobre que é de fora, que o som é mais pesado. Porque assim, o som que era feito nos anos 80, ele tinha uma informação da gringa, né? Tinha algumas bandas que eles meio que copiavam, ou tinham como uma referência muito próximas. Mas nada e nem avisavam que copiava, né? Dizia que era dele. Mas nada parecido com o Iron Maiden da vida, né, cara? Não, no Brasil se fazia muito pouco som parecido com. E é engraçado, é um piloto de avião, né? Hoje é também, né? Esgrimista, o cara é escritor. Tá aí, é, tá vendo? Sommelier. Rock and roll só bater cabeça, não é bem assim. Não, pô, ele é doutor pela Universidade de Oxford, né, cara? Ele é PhD tá pela certo. Universidade de Oxford, então assim, tá é um certo. Cara que. Mas não é de Massachusetts, não. Oxford. Bom, seguinte, logo em 1984, o Rock Espetacular deu lugar a outro programa dedicado ao rock na Mirante FM, né? Aliás, não deu lugar, né? Foi somando, que ainda continuou mais um tempo o Rock Espetacular. O Cabeça Feita, elaborado e apresentado pelo poeta e jornalista Celso Borges, todo sábado o programa abraçava os gêneros do rock, fazia a cabeça de muita gente com certeza. E tinha a colaboração de Adalto Melo, que eu quero mandar um abraço especial, grande Adalto, né? Não pôde mandar o seu depoimento aqui, mas a gente deixa registrado, foi um nome muito importante na Mirante FM, grande Adalto Melo. Ele é um fã do rock progressivo, inclusive, né? Sim. Eu me lembro que, pô, eu fui uma vez na casa dele, lá curtia aquele. Ele tinha um lance de uns. Não é VHS, não, era. Eram umas fitas assim parecidas com VHS, impressionante. Até não esqueci. Sim, das pequenininhas. De alta qualidade, não de alta qualidade em vídeo. Super 8. Né? É, mas bicho, a gente assistia, era só loucura. Bom, e no ano de 1986 surge o programa Buraco Negro. Esse aí eu tive o prazer de apresentar, inclusive, o Buraco Negro, foi. Esse já ouvia um pouco mais. É, criado por James Magno, né, que hoje é até desembargador, e pelo jornalista Celso Borges. Um abraço pro James Magno também. Né, o Buraco Negro também contava com a participação bem humorada de Paulinho Nocego, que é outro que ficou devendo aí um depoimento pra gente, mas que eles mandaram um depoimento, a gente coloca aqui depois. Grande Paulinho Nocego, Zezo, que hoje está em Portugal, inclusive, meu parceirão Zezo, maravilhoso, gente boa. O Elan de Campos, também o Elan de Campos, o gigante Elan de Campos, ele conseguia ser menor que o Gleison Botelho. É um fato raro, hein? É, fato raro. E grande Nivaldo também fez a apresentação desse programa maravilhoso. Bom, o programa Buraco Negro tocava um bom rock que surgia ali nos anos 80, o New Rock, né? E dava espaço a grupos de rock como o U2, The Smiths, Bauhaus, Simple Minds, The Cure, entre outros. E durante a programação Buraco Negro intercalava o rock com vinhetas cheias de bom humor e tiradas irônicas, o que era diferencial na época. O programa também tinha um espaço em que Celso Borges lia poemas antes das músicas instrumentais, e no ano de 89 o programa saiu do ar. E o Paulinho Nocego relembrou a sua passagem muito rock, ele falou comigo aqui, pô, Jomar, foi muito legal, muito bala mesmo. Bom, depois de tudo isso, a gente teve já muitas passagens boas aqui. Aí pinta, né, que apostou o diferencial de criar programas. Em 87 surge o programa Via Láctea, que ia ao ar no domingo à noite e tocava música progressiva e instrumental, como Yes, Genesis, Camel, Tangerine Dream, né, que banda maravilhosa por sinal. Nos especiais do Rock Anos 80, a Mirante FM também levou ao ar o Midnight Rock, que tocava thrash, speed, power e metal tradicional. Outros programas em especial de rock foi o Leve Metal, que tocava um som mais melódico. Ele vai respirar com máscara, é horrível. Pode tirar, gente. Eu posso tirar, porque vocês dois estão de máscara, não vão tirar mesmo. Eu vou tirar essa máscara aqui, porque eu não estou aguentando falar, não. Bom, como os rocks baladas do Cat Stevens, Bob Dylan e Neil Young. Não, o rock pesado ficava por conta do time rock, sempre. Time rock, o tempo tão, né, o programa que surge por volta de 1990 e apresentado pelo jornalista Gilberto Mineiro, que agora vai dar o seu depoimento aqui, falar com a gente aqui. Tudo certo, meus irmãos? Tudo ótimo. Então vamos lá, grande Gilbertinho Mineiro, mas antes ele começa a citar aqui a história dele com o Finney Hendrix. Tem uma ligação interessante. Sim. Você viu que teve todos esses programas, mas ele já estava ali na beira, já querendo, né, fazer parte aqui com a gente, né, do time da Mirante, a curtir o rock, e era fã do rock espetacular, amigo de Finney Hendrix, se tornou, e enfim, vai contar a história dele aí. Vamos lá então, grande Gilberto Mineiro na área aqui no Hoje Rock and Roll na Veia, arrebentando geral, mano. Linha do Tempo, vamos lá. Olha só que figuraça, Finney Hendrix. Você, Finney, muito responsável pela minha presença no rock da Mirante FM. Aliás, muito responsável também pela saga do rock and roll na Mirante FM. Eu vinha de férias de Belo Horizonte, todas as vezes que eu vinha, eu colava lá na Mirante FM. O Finney fazia o rock espetacular. Trouxe uma fita cassete de uma banda chamada Sepultura, e ele gostava de encenar umas vozes guturais que tinha na gravação, acho que era Bestial Devastation, alguma coisa assim. E era muito engraçado. O Finney me inspirou muito, porque ele lembrava muito o Big Boy, que era um radialista muito, muito versátil, muito instigante, muito maluco que tinha a época. E depois, muitas coisas eu fui colocando como marcas registradas na minha personalidade radiofônica. Finney Hendrix, aqui vai o meu abraço querido a essa figura antológica do rock e que muito, não só me inspirou, mas inspirou também algumas bandas de São Luís. Vida longa, Mirante FM. Muito obrigado por tudo, Mirante FM. Saúde e paz. Beleza, mas não terminou por aí não. Daqui a pouquinho ele vai falar mais um pouquinho aí pra gente sobre a sua passagem aqui com Time Rock, tá bom? Vamos curtir agora a Sepultura. Rata Marrata. Acertei? Acertou. Então tá bom. Essa daí eu já ouvi na rádio, isso aí, quando eu era bebê. Então vai. A hora e a vez do outro lado do rock and roll está no Leve Metal. Segunda, 11 da noite. Leve Metal. Exclusividade 96. We'll be right back.

Antigamente, a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje, a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. De férias. Vamos pegar a estrada. Casas Califórnia com uma super promoção. Bagageiro para todo tipo de carro, apenas 85 cruzados. Não deixe de aproveitar as facilidades das Casas Califórnia. A primeira em som e acessórios da ilha. Casas Califórnia, Rua Oswaldo Cruz, 1567, Canto da Fabril. Fone 222-7117. Mirante FM Sat e Data Control Treinamento Informática apresentam Die Rock Festival, 11 anos do mais antigo programa de rock do Brasil. Dia 25, sábado, no Equator, às 4 da tarde, com as bandas Radama, a revelação do heavy paulista, Insanity do Ceará, Delinquentes, os Punks do Pará, Daphne, Sarcoma, Alquimena, Lynchium e Ânsia de Vômito, a vertente mais pesada da ilha. Die Rock Festival, dia 25, sábado, no Equator. Apoio Via Brasil Studio, Posto Free Center Turu, Gourmet Self Service, Traffic Sounds, Zona Franca, Fico, a marca do surf. Realização Triunvirato Produções. Bom, eu acho assim que quando o Dojinho se aposentar, viu, ele já pode, o nosso querido Dojival, ele pode largar essa, o negócio de sonoplasta e ser arqueólogo. Ele tá garimpando cada coisa, esse, o comercial, tu viu? Rapaz, o comercial da Casa Califórnia, velho. Casa Califórnia, você que não tem bagageiro. Você lembra dessa Casa Califórnia? Não. Eu também. Eu lembro desse aí. Se ele não lembra, eu lembro menos ainda. Mas isso é anos 90. Isso foi a Dalberto. Mas eu sou de 98. Ah, tá certo. Então tá bom, né? Fazer que é mentiroso também aqui, viu? Pois é, também a Dalberto. E logo depois aí a chamada do Time Rock, do Festival Time Rock. Exatamente. Né? Que comemorando 11 anos da lenda. Comemorando 11 anos. E quem fez a gravação, inclusive, foi Marco Aurélio, que hoje tá fazendo esporte na TV. Isso. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir mais o restante do. A segunda parte do depoimento aí, nosso querido Gilberto Mineiro, né, falando um pouquinho sobre essa onda do Time Rock. Vamos lá! Olha só que figuraça, Finney Hendrix. Você, Finney, muito responsável pela minha presença. Essa também. Calma, Gilberto. Calma, Gilberto, que essa aí já foi. Eu coloquei aqui errado. Vamos agora, é o 1, eu pensei que era o 2, né? Mas vou colocar, gente, é porque você sabe, agora essa mancada que você viu aí, foi que eu coloquei o depoimento errado, né? Mas é porque é gravado, a gente gravou esses depoimentos, né? É normal. Na verdade, o Gilberto se enganou ali, ele leu o texto errado. É, cara. Tá vendo, Gilberto? É o segundo texto, né, Gilberto? É o segundo, Gilberto, agora. Isso, vamos lá. Vamos lá, Gilberto, vai lá. Vai. Tá, caiu o Time Rock, vamos lá, falando dele. Que bacana, Mirante FM, quanto tempo e quanta importância esse veículo de comunicação sempre teve na formação cultural da Ilha de São Luís, por que não dizer o Maranhão? Eu fiz parte dessa equipe, fazendo alguns trabalhos, entre os quais, dos mais importantes, apresentando o Time Rock, um programa de rock, por mais quase 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. E foi muito bacana, porque nessa década, principalmente por causa do programa, nós pudemos mapear a produção roqueira em São Luís. Eu me lembro que muitas bandas apareceram para tocar no Time Rock, para fazer parte da programação da Mirante FM. Isso sempre foi, por exemplo, a força motriz da rádio, de ser um radar descobrindo talentos e de ser o grande estímulo para que as pessoas que tivessem algum talento quisessem produzir, fazer arte, produzir música e tocar na rádio Mirante FM. Uma característica muito peculiar de que o rock maranhense com a sua cara. Isso sempre foi um legado da música do Maranhão, de ter uma pegada toda nossa, não só o samba, não só a parte folclórica, mas também no rock. Como, por exemplo, o pop rock. Para se ter uma ideia, o rock não era tocado em bares, mas através da banda como Daphne e Alquimena, entre outras, começou a ter espaço nos bares de São Luís para se tocasse rock. Beleza, esse aí é o grande Gilberto Mineiro, que a gente deve aplaudir, por favor. Com certeza. Brincadeiras à parte aí, Gilberto Mineiro é o cara que tem um nome marcado na história da Mirante FM, na história do rock. É o cara que eu posso falar que me educou, né, no rock and roll, porque eu cresci ouvindo Gilberto aqui no Time Rock, então É um cara que me fez ter essa vontade de trabalhar também com rock and roll como música. Eu cresci querendo ter uma banda para tocar no Time Rock. Então assim, a gente acompanhou e tudo isso foi um momento de era um amigo, né? É o cara que a gente ouvia para ver. O meu amigo que me indicava uma música era o Gilberto Mineiro. Ligava no Time Rock, eu lembro que eu ganhei um boné da Submundo na época. Pô, foi a coisa, a maior felicidade do mundo. Eu gravava as músicas na fita cassete e ele mandou a notícia, leu né, o resultado do sorteio, que eu ganhei o boné. Tá, como foi que ele falou no sorteio? Ah, ele falou o nome do meu irmão, né? Falou o nome do meu irmão, não falou o nome não. Eu sou sem nome, aí ele não tinha como dar o prêmio pra mim, nome, né? Não tinha nome, não. Eu achei que eu não... Quer me pegar, né, rapaz? Rapaz, bicho. É assim, esse é amigo, companheiro de trabalho, desse jeito. Companheiro de trabalho. Só bom, eu ia fazer essa pergunta, ainda bem que ele respondeu logo, né? A influência dele começa aí, então. Começa aí. E a sua influência, como é que foi, meu querido? Bom, a influência do sem nome surgiu aí, nesse tempo, nessa época, com o Gilberto Mineiro. Eu via com os amigos, né? Mas a referência da novidade, de conhecer... E principalmente essa coisa da música maranhense, do rock maranhense. Exatamente, que é um outro capítulo, daqui a pouco a gente vai falar também, porque ele vive até hoje, né? Essa sacada da Mirante FM dentro do Time Rock na época, de trazer as bandas maranhenses para tocar, a gente sempre teve esse cuidado de estar até hoje, né, na Mira do Rock, dando espaço, né, fazendo... Inclusive, a gente recentemente fez um programa especial sobre isso, sobre as bandas, enfim, é uma coisa que começou lá e a gente sempre se preocupou em manter até hoje. Tá legal, e depois do Time Rock, mas antes disso, Urso, você estava comentando com a gente aqui em off, e é bom a gente colocar isso no público, essa coisa dos programas de rock, dos programas das suas diversas vertentes, tinha tipo quase que separado, tinha um programa para cada vertente do rock, era isso? Nos anos 80, até início ali, eu acho que acaba depois afunilando tudo pro Time Rock, quando o Gilberto realmente assume, muda o programa de nome. E aquele horário fica, é um horário definitivo, né? Que vem um horário desde 1981, 82, que é o sábado a partir das 17 horas. E aí, Gilberto, todo rock desenvolve pra lá, porque outros segmentos de mercado também começam a aparecer, como mais forte, como o Axé, e a Mirante Abraça com Marafolia, né? E a MPB acaba retomando também com uma força maior. O reggae também começa aflorar o reggae. A música eletrônica também começa, então assim, a rádio se abre, né, como recebendo oxigênio de toda essa cultura florescendo no mundo. E o rock mantém ali a bandeira fincada no horário das 17 horas do sábado. O que eu tava falando de antes, João, é que concomitantemente com o horário do sábado, tinha rock na segunda-feira, um programa dedicado ao rock, que era o rock mais balada, tinha um rock progressivo. Nos programas de diários... Sexta-feira à noite também. Sexta-feira, por exemplo, eu pegava onda e vinha com informações do mundo de surf, skate, bodyboard. Eu vinha pra cá, andava de skate, pegava onda e eu era tipo o cara que trazia as informações dos esportes de ação no Ondas e Lombras com... Ao seu Valença. Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Nosso programa, que é um cara, maravilhoso, que abriu as portas, assim como o Gilberto, trazia a molecada para o Eduardo Beach, que era o cara que fazia a produção do programa. E a gente trazia muita informação a respeito do que estava rolando na cena da cidade, dos esportes de ação, cultura, cinema, enfim, cada um na sua praia. E dentro dos programas diversos, o rock também estava presente, né? O que era bem legal. É isso. Bom, e eu quero dar um alô especial, tá aqui o Fini, tá mandando mensagem pra gente aqui, muito massa, estamos vivendo os velhos tempos, abertura, nem lembrava mais aí, né, a voz de criança que ele tinha, tá bom. Bom, os convidados, o Urso e Sem Nome, sabem de tudo, tá aqui falando. Rapaz, um pouco. Fomos bem criados. Exatamente. Estou tendo os conhecimentos da história do rap depois da saída dele, depoimento de Gilberto Mineiro, me emocionou, tudo maravilhoso, nessa retrospectiva, muito obrigado pelas boas lembranças. Minhas filhas curtiram, que legal. Nossa, filhas também bom. Curtindo agora, né? E um abraço também pro DJ Valdinei, que mandou aqui três bonequinhos, né? Como é que é aquilo? É um boneco grisalho, um boneco careca e um urso. Não entendi. Quem é quem? Se você quiser saber quem é quem, vai num aplicativo aí. Exato. No app da Mirante FM. Eu tenho o cabelo baixo, é grisalho, né? Eu pareço com um urso. Ele inclusive fala... Então o carequinha ficou pra quem? Gente. Ele inclusive fala que ele tava no show do Equator, que eu acho que passou uma vinheta aqui. É. Ele tava aqui no estúdio operando. enquanto o Gilberto Mineiro tá fazendo a cobertura Time Rock. Aí, João, só rapidão, também agradecer muito a Gilberto, cara, que abriu, por exemplo, Sem Nome era criança, mas eu era adolescente, por adolescente ali. Não, adolescente. Era adulto. E viria, e vinha como adolescente depois, mas na frente adulto também, vinha várias vezes ao estúdio da Mirante FM, trazer som, falar sobre esportes de ação também. Gilberto sempre abriu espaço, sempre foi um cara muito generoso, né? Acho que ele conseguiu o que ele recebeu de generosidade com o Fina e ele conseguiu passar para toda uma galera aí que tá aí, Playmobil, né, que também trabalhou aqui na rádio. Mas galera, a gente vai falar sobre isso. Vai falar já sobre isso. Né? Tá bom, então vamos tocar um som maravilhoso, também dando alô especial pro Evandro Costa, que tá ligado com grande a gente aí. Grande diretor. Chefia, tá ligado, né? Escuta. Isso que tá bom o programa, hein? Boa. Até que enfim, cara. Qualquer João Marcos tá aqui. É, só a gente nunca vai. Aí o nível vai lá pra cima. Falou, vamos curtir então, valeu. Rock nos 39 anos da Mirante FM. O rock invade a praia da Mirante e comemora um ano de Alternative Land no Time Rock, com a turma do fanzine Sociedade dos Mutilados. Time Rock, a história do rock ancorada na sua 96 FM. Sábado, 5 da tarde. Produção e apresentação, Gilberto Mineiro. Mirante FM, 11 anos Under Rock. Maravilhosa, rolando pra você, Ramones! Fala o nome da música aí, seu nome? Poison Heart. Oh, yeah! Poison Heart, Very good, very well. My English is very good. Pois é, vamos dar um alô também especial pros nossos patrocinadores aí, muito especiais, muito obrigado. A TVN, também Saga Kia, e obrigado ao Lebaron, que se você é uma pessoa indecisa, tipo o nosso querido, eu ia falando o nome agora, por enquanto, não, só vou revelar o nome no final. o nosso querido urso do cabelo duro, né? Você tem, vai complicar mais ainda com essas promoções aí do Le Baron, tá bom? É uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos. Suíte simples, luxo presidencial, luxo executivo e presidencial, e ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico. E as promoções são muitas, hein? Vamos a algumas delas. Super café da manhã das 6 às 10, almoço executivo, inclusive com escolha no cardápio, e meio-dia às 3 da tarde, caldos grátis, e 6 da tarde até às 6 da manhã, de segunda a sábado. Motel Le Baron, Adventure, Avenida General Tur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta a R$69. Que legal. WhatsApp é o 981-27-8449, ou então você pode ligar 3248-1849. Como existem várias promoções, elas não são cumulativas. E já já a gente volta depois desse som maravilhoso aí do Ramones, que é da década, começo da década de 90. 90. Isso, 92, mais precisamente. 12º álbum, né, Senão? O Mundo Bizarro. Ele é uma enciclopédia, né? Nada, eu tinha esse CD mesmo. Ele tá com a enciclopédia na mão também, né? Então tá certo. Essa aí simplificou muito bem o Time Rock. Vamos lá então, daqui a pouquinho vamos falar de Na Mira do Rock, vamos lá! Inglês para everybody! Uivólia, vamos apresentar para vocês agora mais um som. Como é que um tênis molhado se comporta em português? Atenção, presta atenção, roda o tênis. É parente do Pato Donald, o tênis. Agora vamos ouvir o mesmo tênis molhado em inglês. Jaws. E agora vamos tirar de ouvidas. O que significa a palavra dance? É dance. Paraíba gay. Paraíba, como você é burro, Paraíba. Que burro, rapaz. Nunca vi. Não faça essa mentira. Atenção que estamos no ar. Bem, a palavra dance. A palavra dance. É a palavra que está muito na moda, com a onda das danceterias. Dance é quando a garota diz assim pro boyzinho: eu vou embora às dance pras 11. Santinha! Ciliano, o que significa o provérbio, assim, que é quase um poema de Rui Barbosa, que é a palavra miquemose? Não é miquemose. Sim. Veja bem, Mickey Mouse. É um tipo de ratinho que gosta muito de beber cerveja. Sim, sim. Quando o ratinho bebe Brahma, temos um Mickey Brahma. Se ele bebe Mouse Beer, então temos um Mickey Mouse. Ciliano, fale-me mais sobre a palavra eletropaulo. Eletropaulo não, light. É quase a mesma coisa. É burro este Paraíba. Vejam bem as orelhas, aqui estão. São duas. Light, repita. Isso nada mais é do que aquilo que o pequeno cãozinho faz quando emite som pela boca. Veja que bela científica. Bom, o cãozinho está contente, então ele abana o rabo e light assim. Au, au, au. Daqui um time, mais inglês pro seis. Oh, não! Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Le Baron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito decente da vida.

você na Mirante FM, o som de uns e já outros. Que... Carta aos missionários, inclusive, você viu a chamadinha aí da época, né? Dia 14 sábado, dia 14 sábado, né? Já passou, né? Foi dia 12, dia 14. Mas isso aí foi os anos 80 maravilhosos, essas bandas dos anos 80, elas arrebentaram geral. Essa não existe mais, né? Tá parado. Vez ou outra eles fazem uma cooperativa. Tá no tal do hiato, né? Banda nunca para, fica no hiato. Inclusive, fica no hiato, né? Inclusive, Gleides, quando tava terminando o jornal na Mira, e ele falando do show que a gente produziu juntos, né? Que foi o Ira. Sim, o Ira. Ah, sim, fala um pouquinho desse show, como é que foi? Foi bacana, cara, a realização, né, cara? A gente teve a oportunidade de realizar alguns eventos, uhum, né? Que comercialmente foram bem legais, mas... Todos com apoio aqui da Mirante FM, né? Com certeza. E a parte mais bacana de tudo é tu poder trazer as referências, né? As pessoas que tu ouviu, que tu gosta, né? E poder estar ali do lado e compartilhando e trabalhando na produção, já que a gente não tinha tanta expertise no negócio, né? Mas o Faça Você Mesmo. Ninguém tava fazendo, a gente queria ouvir, queria ver, fazer acontecer e a gente conseguiu trazer alguns eventos aí, realizar alguns eventos também. Um deles ainda foi o Ira. Um dos grandes foi o Ira, a gente também fez Planet Ramp, a gente fez o São Luís Rock Festival, faz ainda, né? Que não parou, tá no hiato, mas tá não no parou, hiato. A gente fez vários. Raimundos, Matanza, vários. E como eu falei, tudo sempre tendo o apoio, né? A parceria aqui da Mirante FM, a rádio que tem nas suas raízes, na sua essência, o rock and roll, e continua sempre com espaço, até hoje com Na Mira do Rock, com o rock em sua programação em geral, apoiando evento. Não só musical, mas também esportivo, tudo que pode estar envolvido, tudo que tem essa gama que envolve o estilo de vida rock and roll, Mirante sempre junto, então só agradecer. Legal. Agora veja bem, vamos antes de chegar nele em 2006, né? Sim. 2006. Sim. Vamos que falar um pouquinho de antes, quando pintou o Na Mira do Rock, né? Você tem que citar nomes, né? Como Playmobil, tem que citar nomes como Júnior também, claro. Daniel. Fala, e antes, né? Já tem um antes, né? Porque a gente tem que citar o grande, estava aqui ontem, o Pedrinho. Ah, Pedro Sobrinho, né? Que na saída do Gilberto saiu. O Pedrinho assumiu aí, eu vi também o Pedrinho no Time Rock ainda. E aí sim, né? Depois desse período, comandou como sempre, né? Trazendo um repertório maravilhoso. Pedrinho é apelação, né? O cara. Ei, Pedrinho, faz tal coisa. O cara chega com um leque de musicalidade ali. É apelação. O cara saca demais. E aí veio, né? Já a outra proposta, que foi esse Na Mira do Rock, que já é um. Na Mira do Rock a gente entrou pra tocar o terror, como a gente fala sempre. Por quê? O que aconteceu? O Evandro foi muito corajoso, eu sempre digo isso pra ele. Porque são três caras, né, que a gente fazia um programa numa rádio comunitária, na rádio comunitária da Coab, e aí a gente fazia um programa chamado Caos lá, que foi uma derivativa de um outro programa, de Cidade Metal. Então a gente fazia o programa Caos, esse programa Caos ele contemplava, ou tentava contemplar todas as vertentes do rock, com pedidos e tal, mais ou menos a mesma programação que o Na Mira se fez aqui, né. E aí o Júnior trabalhava aqui na TV, batendo um papo com o Evandro, falou da ideia do projeto. A rádio estava passando por uma mudança, né, grande de horários, de locutores, e ele queria muito preservar o horário, né, mas queria dar uma oxigenada, né, assim, não que o Pedrinho não fizesse bem, mas o Pedrinho já estava também com outros projetos, então ele queria, e aproveitou essa oportunidade. Júnior conseguiu ali... fazer essa relação, ponte. Essa ponte, trouxe o Playmobil, que é o Adalberto Júnior, que hoje está na Rádio Universidade, né? E aí eu fiquei meio que naquela espreita de vai, não vai, porque os dois eram estudantes de comunicação, minha formação é só administrador de empresas, então eu não tinha a formação para poder estar na rádio, né? E aí depois, isso acho que demorou pra caramba, acho que. Demorou aí um tempão. Uns dois programas aí, bem logo, aí a gente veio e começou a fazer os três. E aí usamos os codinomes que a gente usava no outro programa, né? Então ficou Dead, que era o Júnior, o Voodoo, que é o Adalberto Júnior, Playmobil. E o Urso do Cabelo Duro, que é o Urso do Cabelo Duro. Sempre foi. Que é o Urso. Que é o Urso do Cabelo Duro, que agora, sou eu. Grande empresário, antes de mais nada, também, né? Grande empresário. E, então eu quero te fazer essa pergunta. O que para ti traz você colocar em programas como o rock, como o reggae, não só porque você faz, afinal, né? Mas você também patrocinar, fazer parte desse... o que significa para ti a Mirante nesse sentido? Rapaz, assim, a Mirante como empresário, ela é, pra mim, o veículo mais completo, né? Porque, ela, como eu falei desde o início, ela tem ela consegue ter nichos, né, que são super importantes para quem não tem muito recurso para fazer investimento, então tu consegue atirar num público alvo, né, tu tem a possibilidade de acertar, a tua capacidade de errar é menor, então a Mirante te contempla com isso, e a audiência que é super qualificada, né, então assim, eu já era ouvinte Mirante, eu participei com produção da Mirante desde a minha adolescência em alguns programas, e para mim, pô, é uma realização de um sonho poder estar fazendo esse programa há 4 anos, mais, né, Senão? Quatro anos que a gente está fazendo. Duas décadas já. O cara, quando ele hiberna, ele perde a noção do tempo. A gente, pô, então é uma. Eu me sinto muito honrado e privilegiado de poder fazer parte desse time que eu sou fã. Eu falo isso para vocês sempre. Porque eu já ouvia, continuo ouvindo, né? Eu sou bastante assíduo, sou um ouvinte muito assíduo da Mirante, eu gosto muito da programação. Legal, e falando nisso, no comercial, quero agradecer a presença também aqui com a gente, que acha a mesma coisa, a TVN, que chega de ficar na mão com a sua internet, aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra 200 mega por R$139,90. Eu disse internet 100% fibra 200 mega por R$139,90. E mais, a instalação é grátis. Repetindo, instalação grátis. Saia do mundo offline e assine a internet com tecnologia de fibra de alta performance para empresas, comércios em geral, profissionais liberais e residenciais. É inovação, tecnologia e qualidade para você. Procurando conexão e economia? Assine TVN 3199-7270. Vamos rolar o som do Green Day já já. A gente volta falando aí da participação da entrada no rock aí. Aqui, sem nome. A gente do Sem Nome, sem viu? Nome. Já, sem já. Nome. E já já vamos revelar os nomes deles. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and puss. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? Aí a banda americana Green Day arrebentando já o Basket Case. Aí, ó, agora eu tô bem no inglês. The Books on the Table. Eu tô aprendendo com o pessoal do Na Vida do Rock. Rochedo tem inglês aí. Aí, a Saga Kia convida você a conhecer o melhor design, tecnologia, segurança e 5 anos de garantia. Ofertas imperdíveis. Sportage com entrada facilitada e parcelas reduzidas de 1.398, tá barato demais. Troca com troco, supervalorização do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Yeah. Eita, meu filho, aí vem marmota. É o seu Calunga. E uma grande surpresa acontece com o seu Calunga na Praça da Lagoinha. Pega, pega, pega esse danado aí, homem! Ele roubou o senhor, seu Calunga? Não, nós estamos brincando de pega, pega. Mirante. E foi aí que eu aprendi a curtir rock and roll da melhor qualidade, viu? Na época, viu? A adolescência minha foi nos anos 70. Maravilha. Eita, meu Deus do céu. Poxa, vai que tá vivo, senhor. Eu andava com jaqueta do exército americano, então de couro, com uma corrente cruzada no peito. Impressionante. Cabelo compridão e tudo, todo louco. Lá na moto. Ele viu o Supla crescendo, pô. Hein? Ele viu o Supla crescendo. Aí depois, por isso que meu cabelo ficou arrepiado. Mas tá legal. Vamos falar agora um pouquinho da chegada. Vamos nos despedir, mas antes temos que falar do sem nome que chegou. Sim, cheguei. 2006, cheguei no mesmo esquema do Adalberto na época, também como estagiário. Já vi na oportunidade também de entrar no programa, né? De conhecer, de fazer parte do Na Mira do Rock. Claro, fiz todo outro perrengue de estagiário normal, mas já cheguei falando no que programa, né? Hoje em dia tá muito bom ser estagiário, vou falar mesmo aí. Até férias. Mas eu já cheguei falando no programa, que eu não sabia fazer locução, não sabia nada direito ainda. Eu também não sei até hoje, pô. Mas foi uma experiência muito massa, muito massa. Já 14 anos aí. Já, bicho. 2006, 2020. Caraca. Matemática eu sou bom, às vezes. E hoje, pra vocês, o Na Mira do Rock, Mirante FM, pra gente encerrar esse papo com chave. Deixa eu só um adendo, né? Do meu nome, né? Uma história engraçada, o pessoal pergunta, mas por que sem nome, né? Na época, quando eu entrei, como já tinha uns codinomes, né? Urso, Vodô, Dead. Tinha que ter um codinome. E aí começaram a surgir umas sugestões, a gente abriu o voto popular também. E o pessoal mandando sugestão, tinha o filho de Chuck, tinha Darth Vader, tinha Vuduzinho, enfim, várias opções. E aí teve uma galera que começou a falar, não, cara, fica sem nome mesmo. Bota nome nele não, fica sem nome. E aí ficou sem nome. Agora é o seguinte, tem um recado aqui de um amigo seu, tal de Nielson, Viva. Ah, o cara lá daquela banda lá, como é que é? Nielson Viva, e ele, obrigado, Mirante FM, por sempre abrir espaço para os artistas locais. Já ouço a rádio há quase 30 anos, sempre acompanhando os programas de rock aos sábados. Que tá aí, mentiroso, legal. Ele ouve aos 38. Um abraço, que mentiroso. Toda a família. Quase 30, que vai aparecer novinho. Um abraço aí pra galera da Tanatron, antes de mais nada. Inclusive, a gente vai falar disso agora, né? Que é desse espaço que, como o Gilberto deixou muito claro aí, começou desde a época do Time Rock, a gente mantém até hoje, e acaba criando essa relação muito legal com as bandas aqui, né? De vários estilos, até do interior do estado também, a gente já teve a oportunidade de mostrar o som aqui. Enfim, recebe bandas de outros estados, já também entrevistou inúmeros artistas, já entrevistei Marcelo Nova, já entrevistei Humberto Gessler, já entrevistei um monte de gente aqui, foi muito legal, o Detonator, enfim, celebridades, né? Celebridades. Mas a gente sempre teve a participação local, eu acho que isso é uma marca que a gente vai manter enquanto puder. Ainda mais agora que a... Tá formando... Olha o Mandrão aí, ó. Ó, grande banda. O responsável, já na hora que vamos eu vou revelar terminar. O nome agora deles aqui. Vamos já terminar. O irresponsável. Tamo junto. Sempre agradeço a Evandro pela oportunidade. Você tá vendo aí na nossa tela aqui do aplicativo, Evandro Costa, o irresponsável por eles estarem aqui com a Bíblia do Rock. Prazer enorme. Esse aqui é uma criança que hoje já tem quantos anos, 14. 14 anos que o Nirode entrou aqui, não dá nem bom. Passou batido. Quem é? Ele confundiu. Por favor, continue. 14 anos, convidei através do Natanael Júnior. Natanael, convidei alguém que conhecesse rock, ninguém mais, ninguém menos do que essa figura aqui. Quando chegou o cabelo lá na cintura, não tinha um lugar do corpo que não tinha uma tatuagem. Isso há 14 anos atrás. Verdade. Ou seja, as pessoas já estavam na vanguarda há muito tempo e a gente perdura isso porque são valores que a gente tem na casa. E essa figura aqui segurou o rock ao lado do urso do cabelo duro. E aí é um programa de sucesso, vem desde o começo, é o programa mais antigo da rádio, como citou no início do programa o Celso Borges, quando criou o rock espetacular. É o ritmo horário, mais antigo da rádio. É o horário mais antigo do Brasil. O horário, né? A permanência, a continuidade. Sábado, 5 horas. Inventei alguns nomes, mas a essência da coisa do rock continua no mesmo horário, sábado, 5 da tarde. Aqui do estúdio a gente vê o panorama do pôr do sol, então é uma coisa fantástica. A mira do rock sempre, Mirante FM na cabeça dos roqueiros na ilha, com certeza. Rádio Rock do Maranhão. Rádio Rock do Maranhão. Próximo sábado, eu e Evandro fazendo o programa aqui. Bora, deixa eu ficar tranquilo. Vou te ouvir no meu aplicativo. Bom, antes de mais nada... Sabe qual é o meu sonho, cara? É ouvir o Na Mira do Rock tomando uma gelada, por favor. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer do fundo do coração da Mirante FM, né, por vocês, além de fazerem parte dessa equipe maravilhosa, como o Evandro sempre disse, é a melhor equipe do mundo, essa equipe da Mirante FM, que está fazendo essa produção muito legal do Linha do Tempo, contando esses 39 anos da rádio. Mas eu quero fazer aqui agradecer por vocês estarem aqui hoje comigo e alimentando ainda mais, eu aprendendo mais ainda, Evandro, quero agradecer por isso, por estar aqui aprendendo mais ainda, eu que já faço parte desses quase 39. Mas está aprendendo todos os dias com essas informações e com esses colegas que a gente tem aqui, com esses amigos de trabalho, não são colegas de trabalho. E muito eu, como obrigado. Um dos mais novos da idade, né? É. Eu que agradeço também, porque se tu tá aprendendo, imagina eu, né? Essa galera que passou aí, tudo que já passou, que já conhece. Porque hoje em dia a gente não cria mais nada, a gente só, né, adapta, só remodela, acho que o que tinha que ser criado já foi criado. Só atualiza, agora, né? Só atualiza. Então todo dia aprendendo, conhecendo e crescendo junto com vocês. Muito obrigado, Wilson Cabelo Duro também. Bom, eu só tenho a agradecer, primeiro parabenizar pela ideia do programa, pela produção, como a gente sempre fala no Na Mira do Rock. É, lá, é a quem pessoa, vê, aquela cabecinha pequena. Quem vê close não vê corre, né? Com certeza, né? Porque, cara, a ideia foi sensacional, é uma ideia sensacional, acho que é uma ideia que eu já, a gente, no primeiro programa já teve um spoiler aí que vai virar um documentário, né? E a Mirante merece, a gente que é ouvinte Mirante merece ter esse produto na mão para poder assistir a hora que quiser, né? A história do rádio maranhense. E pô, o trabalho do Dorginho, o teu trabalho sensacional. O jornalismo ali, com as meninas. As estagiárias, a Paloma, sim, e a Paloma, Rainara, coordenadas lá pelo Pedro Sobrinho. Pô, tá sensacional, eu queria parabenizar mesmo de coração e aplaudir de pé, porque, cara, é um trabalho árduo e tá lindo, tá perfeito. É cada dia uma novidade de coisas antigas. Então refresca, né, cara? Com certeza. Refresca. E o nome dessas duas pessoas, eu não vou contar. Vou fazer o seguinte. Manda, qual é? Quem quiser ver o nosso nome lá escritinho, bonitinho, acessa o Instagram da Mirante FM, arroba Mirante FM. Já tá lá. Já tá lá, tá uma fotinho bonitinha, nossos nomes, tem foto. Me acharam, os cobradores agora. Eu não quero multidão na porta pra não me bater, por favor. E a verdade é o seguinte, a gente usa codinome que é pros cobradores não achar. Essa que é a verdade. Fala então, a gente vai ficando por aqui com mais esse Linha do Tempo, voltando amanhã, meu Deus do céu, até esqueci, eu tô com a cabeça tão amigo. Enquanto procurar aí, cara, deixa eu vender meu peixe. Falei. Na Mira do Rock, todo sábado, de 5 até 8 da noite, na Rádio Rock do Maranhão, e você pode interagir com a gente através do nosso Twitter. É, arroba Na Mira do Rock, e claro, segue aí, arroba Mirante FM também, mandando essa mensagem, e a gente vai encerrar, João, deixa eu te ajudar enquanto tu faz a tua busca aí. Fala. Homenageando, né, as bandas maranhenses que a gente tem como essência no programa, como a gente tava falando mais cedo, a gente teve que escolher, claro, só uma, né? Que é uma banda que realmente está crescendo muito e cresceu aqui dentro do programa, desde o primeiro EP, clipe, os caras vieram trabalhando junto com a gente, assim como tantas outras, né? Já passaram por aqui, já chegaram na Europa e voltaram, e a gente escolheu essa aqui, que está fazendo essa parceria sempre aqui com a rádio, assim como tantas outras. Todas as outras, né, cara? Exatamente. E lembrando, a gente está sempre aí de portas abertas, a galera do Rock and Roll quiser mostrar seu som, a Mirante FM sempre foi uma casa aberta pro Rock and Roll, então fiquem à vontade, na Mira do Rock tá junto com vocês, e a gente vai curtir o som dessa banda. Posso anunciar? Pode. Posso. Porque não deu tempo, mas é o seguinte, tá aqui. É, amanhã, que dia que é? Amanhã, dia 17. Sim. Né? Então a gente tem que lembrar, hoje é dia 16, amanhã que é 17. Amanhã a gente vai estar recebendo aqui, vai estar falando sobre Ondas e Lombras, Jorge Tadeu, com um bate-papo maravilhoso. Também Nan Souza vai estar falando com a gente aqui sobre o Festival Viva também. Então amanhã a gente vai voltar um pouquinho mais ainda no tempo, falar de Ondas e Lombras. Quer dizer, continua meio que rock and roll ainda. Muito bom. Tá legal? E o programa de hoje, oi? É isso aí. É verdade. Bom, a gente... o programa de hoje, daqui a pouquinho, mais tarde, a nossa querida Reinaldo já vai disponibilizar no canal da Mirante FM, no YouTube. Vai lá, o programa Linha do Tempo. E amanhã vai estar no podcast em todas as plataformas. Falou? Valeu. Gente, e amanhã a gente vai estar... lá, hoje à tarde vai ser lançado. Amanhã tem uma promoção com Linha do Tempo, Mirante FM. Aí vai ser maravilhoso. Bom, depois a gente fala detalhes sobre isso. É uma promoção que vai ser sorteada no dia 30, até sem nome e o Cabelo Duro vão querer participar. Com certeza. Falou, tchau. Valeu, de graça, galera. Cara. Você já apresentou já? Agora, vamos nessa. A gente vai de Alchemist Beyond Darkness. Falou, tchau. Valeu. Ambulância do ouvinte das outras rádios. Ambulância do ouvinte da Mirante. Sentiu a diferença? Mirante! Hot Station.